Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Traz as tuas apostas ouradas no ar do meu peito a contratempo. Dizer e não

saber, tu que estás aí, estás a rir para mim ou a rir de mim. Pensavas que estes manos não iam voltar. Toma lá disto, boy, estás-te a passar. Tudo aquilo que pensavas que não ia acontecer, aconteceu. Todo o trabalho que tivemos valeu. Valeu a pena esperar. Sim, fazes parte de alguém. O mundo precisa de ti também. Sim, fazes parte de alguém. Que não esteja bem. Sim, fazes parte de alguém. O mundo precisa de ti também. Sim, fazes parte de alguém. Viva a vida, muda o que não esteja bem. Ironia do teu nariz.

salta e de mim não tem cuidado. O meu amor estás em perigo. Olha que mais um passo e não marcas comigo. Vou abusar do teu corpo, tem cuidado contigo. Para mim eu é teu desejo abrir. Canal 2.